Glória. Aleluia. Boa tarde a todos, né, queridos? Um prazer tê-los aqui. Realmente é um prazer. E, além disso, um privilégio nós podermos estar aqui para adorar o Senhor. Né, para entrar na presença do único Deus, único, soberano. Gente, nós não éramos nada. Né? Nós estávamos perdidos e Ele foi lá e nos deu a condição de chegarmos aqui. Então, toda glória ao Senhor, né? Porque gente do mundo não vem aqui, né, querido? Está morto espiritualmente, vem fazer o quê? Se vier aqui, está arriscadíssimo a ser salvo. Entra na rede, sabe? Vai ser resgatado, porque esse amor é irresistível, gente. Não tem como resistir, sabe? Você é tocado, é tudo que nós precisamos. Nós fomos, né? Deus nos deu a vida, afinal, para que a gente fôssemos dele, para que nós fôssemos dele. Então, essa coisa que falta dentro de nós é essa presença. Então, quando a pessoa já andou, correu o mundo, já fez tudo, blá blá, daí de repente chega aqui, né? Tipo assim, um peixinho fora d'água e tal. Tá, vamos lá ver o que, que é, estão falando, nem sei. Mas, gente, essa presença é inegável. Né? Então, uma pessoa que é de uma igreja, que eu não me lembro agora, aliás, o marido dela nasceu nessa igreja. E ela veio um dia falar assim para mim, ai, meu marido disse, ai, a pastora Ana Maria nunca chama ninguém no altar para aceitarem a salvação, Jesus, né? Para se entregarem, ela nunca faz, né? O apelo. Engraçado, né? Engraçado. Daí eu disse assim, ah, mas sabe por quê? Porque na hora da adoração, o próprio Deus vai lá e já faz. A pessoa se entrega. Tá? Você não precisa confessar na minha frente que você aceitou Jesus. Porque isso acontece aqui direto. Alguém convida alguém, a pessoa chega aqui e começa a entrar nessa presença durante o louvor e começa a receber aquele amor e realmente ela vai se entregando, depois ela volta. E passa um tempo, a vida inteira está transformada. Todas aquelas coisas que nem enxergavam que eram problemas foram solucionados. Porque começou a andar num lugar de bênção, de luz, que é Deus. Então, aleluia, né, gente? Mas uma coisa que eu quero assim compartilhar com vocês é com relação, às vezes a gente diz assim, com ambiente, amizades que influenciam. Num certo ponto, isso é correto. Principalmente para pessoas jovens, adolescentes e crianças. Mas uma pessoa madura... É, não é o meio que vai fazer uma influência a ponto de perverter alguém. Porque quando uma pessoa é adulta, ela tem condição de fazer as suas escolhas, ok? Então, se a pessoa começa assim a se perverter ou ir por um caminho errado, fazer alguma coisa que não deve, então as pessoas dizem, veja lá, é a companhia. É porque a pessoa ficou falando, aquelas pessoas... Né, ficaram falando, tudo bem, aquelas pessoas ficaram falando o que este alguém gostaria de ouvir. Porque é sempre assim que o diabo age. Porque ele vê as nossas ações, o que nós falamos, e ele sabe aonde que nós estamos tendendo. Então, ele coloca pessoas exatamente com aquela queda que nós aqui dentro estamos frustrados, ou seja, o que for, e nós estamos querendo ir para aquele lado. Mas sozinho, a gente até que não está com um pique. Sabe assim, sozinho eu não vou meter nisso. Mas aí o diabo já sabe, do nosso jeito, veja como que é a tática do inimigo. O inimigo tem uma tática de jogo. Você sabe que no jogo tem uma tática. Sabe, para você vencer o inimigo não tem? Eles ficam estudando. Vocês estão vendo agora na Copa, já foram lá, não sei para onde, Holanda, não sei o quê, ver que jeito que eles jogam. Para ver a tática, como é que eles vão vir e como é que nós vamos rebater. Então nós precisamos saber como é a tática do diabo com relação... até aos adultos, ou até aos adultos, digamos, porque são coisas que estão escondidas dentro de cada um. E quando o diabo traz aquela pessoa, ou aquelas pessoas, aquele ambiente, para aquela pessoa ficar no meio lá, vivendo, convivendo, tem tudo a ver com o que ela é lá dentro, porque o diabo foi lançando pensamentos. Foi lançando pensamentos, pensamentos, pensamentos. E ele foi vendo a reação da pessoa. Como ela estava reagindo aos pensamentos. Porque o diabo age assim. Ele coloca pensamentos para ver se cola. Se eu não tiver a palavra de Deus, se eu não tiver oração, orar em línguas, ler a Bíblia, adorar o Senhor, se eu não tiver caminhando com essas chaves. E se a coisa for muito pior, se eu não tiver jejum, eu vou entrar nessa do diabo, de que ele coloca pensamentos, e aí ele vai colocar pessoas que ele viu que já deu bastante cola àqueles pensamentos. Ah, já ficaram bem lá, assim, tipo, ela está aceitando. Beleza. Então, ele vai trazer uma pessoa, várias, ou até um grupo, sei lá, onde ela vai começar a frequentar. Não é por acaso. Ou um emprego. Não são todos os empregos que Deus que dá, não. Nem que tem que. Tá? E se Deus dá, precisa tomar cuidado, porque o diabo está lá para roubar e fazer coisas ruins também. Então, aquele ambiente que a pessoa está frequentando, começou com essas amizades, é que elas vão começar a falar aquelas coisas, confirmar o que o diabo já falou antes. E a pessoa não tem oração e tem o pecado. Tem toda a consciência que não está liberto. Então, ela vai caindo naquilo lá e ela se envereda por aquele caminho, seja qual for. Ficar falando mal dos outros, pode ser por aí, tá? E aí, ou tipo assim, começa a beber, começa a usar drogas, começa a andar em adultério, começa a roubar, vocês estão me acompanhando? Tudo que não presta, é por aí. Então, tem um tal de social, né, gente? A gente precisa tomar cuidado, porque começa assim, no social. E depois, vira a rotina da pessoa. Então, não foi o grupo de pessoas que foi a causa daquela coitadinha ou do coitado entrar naquele caminho e ir por aquela porta. Não há o grupo. O grupo já é aquilo lá. O diabo é que trouxe. O diabo é já que trouxe porque o laço estava pronto para pegar a presa. Por isso que o Senhor diz que eu não permitirei que nenhum laço prenda os seus pés. Mas que jeito? Eu tenho que estar andando na palavra de Deus. Se eu estiver andando na palavra de Deus, orando, ouvindo a voz de Deus. Você tem que ter um crescimento espiritual tal na palavra e de comunhão com Deus para você ouvir a voz dele. Porque ele disse, haverá sempre uma voz atrás da sua orelha, do seu ouvido, atrás de você, dizendo, este é o caminho que você tem que andar. Tipo, ó, cai fora dessa gente, essa amizade, não presta. Cai fora dessa prática, sai disso. Vocês estão me acompanhando? Então, é assim que funciona, gente. É toda uma maquinação do diabo, direto, para destruir tudo. Negócios, famílias, pessoas, coisas boas, né? Tá? Então, para as crianças, então ele é nojento, o diabo. Ele não presta, porque ele age até nas crianças. É um horror, né? Tá? A criança é indefesa, inocente, ele já começa ali. Então, vamos dizer assim, tipo... do homossexualismo, vamos dizer, nessa área. Então, a criança teve um sofrimento no ventre da mãe. Um sofrimento porque a mãe sofreu, ou houve uma rejeição na hora da concepção. O povo não sabe direito, não tem cuidado. Até os cristãos têm esse negócio, ai, não quero ter filho, pelo amor, né? Fica aquela coisa, a criança acabou de ser concebida, já recebeu essa rejeição. A rejeição é a pior porta que existe na vida. O diabo entra ali à vontade para destruir. Então, e seja lá como for, já começa aquela fraqueza, ele já age ali naquele feto. Porque aquele feto já é uma vida, gente. Já tem tudo ali. Ok? E aquilo vai se desenvolver. Então, ele já vem naquela área da rejeição, ou sei lá, a mãe que foi muito espancada, foi largada, abandonada, teve filho sem pai, sei lá, gente, mil coisas que podem ter acontecido, violentada, não sei, mil coisas, tá? E aquele feto ali no ventre, ele vai crescendo com esta dor da mãe. É duplicada a dor dentro do útero, naquela vida, é muito maior do que o que a própria mãe está passando de sofrimento. Então, quando esse bebê nasce, sabe, às vezes há problema na hora do parto, sabe, não tinha que ser, mas pode ser uma rejeição, já atrapalhou o nascimento, ou alguma coisa, o diabo já está maquinando, o sofrimento, a criança rejeita, ela não quer nascer, etc. E assim vai. Bom, essa criança vai crescendo e viu a mãe sofrer, e viu o problema dentro de casa, vamos dizer que é um menino, viu a mãe sofrer, viu aquelas coisas, e tá. já começa a ter aquela fraqueza, aquela coisa de dor e de culpa, porque o diabo coloca uma culpa, que você, criança, é culpado da sua mãe sofrer. Porque a mãe sofreu na gestação. Então ele já coloca direto no bebê que ele é o culpado, aquele bebê é o culpado. Então essa criança vai ficando tão indefesa e infeliz, já bebê, criancinha que vai crescendo. Quando chega uma certa idade assim, a criança começa a ter um trejeito de menina, e é um menino. Ou vice-versa. E aí o diabo já começa a colocar isso. Eu estou falando isso porque hoje em dia já está liberado o negócio de homossexualismo. Vocês sabem que cada dia mais eles estão fazendo a propósito na mídia, que é para as famílias aceitarem, porque é o diabo que está fazendo isso. E ele vai entrar em todas as... Ele quer entrar em todas as famílias. Mas o que tem Jesus, a família que tem Jesus, que tem o sangue de Jesus, não vai deixar isso acontecer. Por isso que eu estou te falando, você tem que orar muito, muito, muito, muito. Porque coitado das crianças que vão crescer, elas não vão ter identidade. É para ser o que quiser. O que o diabo quiser. E os pais vão falar assim, ah, eu bem que não queria, mas ele quer, tudo bem, né, ser feliz. Ser feliz o quê? É a pessoa mais infeliz que está andando aqui na Terra. E quem está usando droga é o mais infeliz. Quem está assaltando banco é o mais infeliz. Quem está matando é o mais infeliz. Quem está ganhando dinheiro com sucesso é o mais infeliz. Ninguém é feliz. Só com Jesus. Ele é o autor da vida. Então ele começa com essa brincadeira de fazer aquela criança ou se querer ser um hominho, ou querer ser uma mulherzinha, vice-versa e tal. E vai crescendo com aquilo. Não tem oração para expulsar já o diabo. Porque os pais têm que estar debaixo mesmo de muita oração diante de Deus para ter autoridade do nome de Jesus para mandar aquele diabo embora. Que é melhor quando está começando, né? Porque depois, gente que criou ninho, já botou ovo e as serpentes nasceram, é um trabalho dobrado. Porque já está enraizado lá. Então, mas é possível, porque Deus faz. Aí, ele começa com essa brincadeirinha, a pessoa vai crescendo, não tem força, até nem quer. Porque num particular, se for perguntar, nenhuma dessas pessoas vai dizer que é feliz com aquilo. Porque não é a natureza dela. É um espírito maligno que está operando. É diabo. Só toma cuidado. Porque é com essas brincadeirinhas. Menina com menina. Você vê dois pirralhos desse tamanho agarrados, gente, andando no shopping. É triste. E a mãe nem sabe, né? Porque, ah, lá no shopping é seguro. Então eu deixo vocês duas lá, tá horas, eu vou te buscar. As duas estão se beijando, se agarrando desse tamanho. Aparece que é duas meninas inocentes de mãozinha dada. Mas elas estão com o diabo. Vocês estão me acompanhando, queridos? Então, isso é. Então, a gente precisa saber por que que o diabo faz isso com as pessoas. Então, deixando claro o meu pensamento. É porque existe uma concupiscência, uma tendência lá dentro de cada um. Aonde deixou o diabo fazer. Então, ninguém é coitadinho. Existe uma porta aberta e ele entrou. Mas, por ignorância, geralmente é, porque não sabe como vencer isso, desde logo. Tá? Então, como que tem que fazer isso? Por isso que tem que orar em línguas. Você acha que o diabo vai deixar você ir para o caminho errado? Bom, mas agora se eu começar a orar em línguas agora, tá assim, uma montanha de problemas. Deus é maior que as montanhas. O negócio é eu me entregar lá. Eu não falei que eu tomei aquele porre com 14 anos de idade aqui, porque foi uma conversa que saiu de mim. Deus falou, eu disse para você falar isso. Gente, eu tenho 61 anos, eu jamais ia lembrar daquele dia. Porque tem alguém com essa situação aqui. Então precisa tomar muito cuidado. As crianças, gente jovem, que de repente já está se enveredando para um lugar. E todo pecado é no escondido, né? Não? Ninguém está pecando assim. Depois, quando não tem mais jeito, já perverteu, já ficou com a cara do diabo mesmo, aí você aparece, né? Não dá para esconder mais. Aí está todo lameado, cheio de podridão. Então, o social manda o quê? Você tomar um vinho, porque é elegante. Pinga já não pega, né, gente? Pinga é brega, meu. Você vai pôr pinga na mesa? Olha, mas essa é de Piracicaba. Porque lá diz que tem pinga boa. Eu escutava meu pai falar isso. Lá tem, então, tem tonel, não sei das que. Então, olha, traz até uma coisinha assim, gente. Como chama? Uma coisinha pequena assim? um barrilzinho com a torneira. Ó, essa é curtida. Mas é brega, meu. Você é fino, você não pode tomar pinga. Você pode tomar escondido na tua casa, mas diante da sociedade, ninguém vai passar uma bandejinha aqui, ó. Pega uma pinguinha. Tem uns copinhos assim, ó. Pinguinha. Ah, que mal, né, bem? Na tua festa, pinguinha é cocaína pra cima, cara. Cocaína, que é caro. E já vai no uísque. Ah, e depois um vinho, né? O jantar regado ao vinho, que é mais elitizado. Mas, gente, uma garrafa te derruba. Pra quem não tá acostumado, um copo já tremeu as pernas. Se as pernas tremeram, a cabeça já está por conta do diabo. Quando você perde a sua mente, o diabo já está guiando a sua vida para te levar para o inferno. Se possível, matar logo. Você não ficar aqui na terra para não ter chance de ser salvo. Mas, de repente, você tem intercessão, você vai aguentando. Estão me acompanhando? Então, esse social você corta. Você não está precisando beber nada. Ninguém está precisando de álcool. De jeito nenhum aqui. Para se bancar? Se bancar as suas contas pagas, você tem integridade. Deus te reconhecer como filho, te sustentar. É isso que vale. Essa dignidade não tem preço. É o sangue de Jesus. Tá ok? Então, que todos fiquem de alerta, porque eu jamais ia falar isso que não estava no meu script. Pretendo falar alguma coisa que está no meu script. Vamos ver. Mas isso aqui tudo, Deus mandou eu falar enquanto nós adoramos. Quem adora a Deus, ouve Deus, sabia? Se você começar a adorar muito Deus, você vai, mas junto, depois orando em línguas. Deus vai começar a corrigir você em todas as áreas. Tá ok? Então, esses negócios de brincadeirinha, precisa tomar cuidado, porque depois vira sério. E esse negócio de amizade para a criança influi. Influencia porque ela não sabe muito bem. A mãe fica atrás de ver com quem está andando o filho, quais são as amizades, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Uma pessoa já velha faz o que quer, cara. A mãe não vai poder segurar. Faz porque tem aquilo lá dentro. Então, por isso que nós oramos em línguas, para o Espírito Santo ir nestas áreas perigosas. Estão me acompanhando? Nas áreas perigosas, Andorobocoxelá, Mariacá. Eu estou orando em língua, o Espírito Santo está agindo nas áreas que podem destruir a minha vida. Ou que já estão destruindo. E ele está intercedendo para eu sair daquilo. Só que para eu sair daquilo, eu tenho que participar. Eu vou ter que chegar lá espiritualmente, onde eu aguento enfrentar essa destruição que está aqui, esse pecado, esse diabo. E diante de Jesus dizer, eu não quero mais isso. Então é melhor a gente ser corrigido agora do que no último dia, diante do Senhor, que nós vamos ser provados pelo que nós fizemos, indo no fogo. Se for palha, palha no fogo, gente. Queimou já. Então, que obra que era? Se for madeira, vai demorar um pouquinho, mas queimou, né? Porque se a tora é grande, hein, gente? Vai demorar mais um pouquinho, mas vai queimar tudo. Mas se for ouro e prata, aí passa no fogo. Então, gente, é melhor porque vai acontecer isso quando a gente chegar lá. Nós vamos ter que mostrar para Deus as nossas obras. Estão me acompanhando, queridos? Então, por isso que nós temos o Espírito Santo. Deus não ia mandar o Espírito Santo de Deus aqui para nós de volta, porque Adão recebeu, mas ele perdeu. E desde Adão até Jesus, não teve mais o Espírito Santo na vida íntima de ninguém. Mas depois de Jesus, tudo bem. Até Jesus voltar. Então, por que Deus mandou o Espírito Santo habitar dentro de nós agora? Para que a gente não ande mais no pecado. Para a gente andar santamente. E quem anda santamente está livre das porcarias do diabo. Doenças, coisas que vêm contra a nossa vida para destruir. Elas vêm. Elas vêm, porque Jesus falou assim, eu venci o mundo, né? Mas vocês agora vão ter que saber vencê-lo, porque tribulações há vez de ter. Então, elas vêm, mas eu preciso saber como que eu vou sair dessa. Se eu estiver andando na palavra de Deus, o diabo não pode me destruir. Quem está andando na palavra de Deus está amando no amor ágape. O amor ágape fecha tudo. Quem está andando no amor de Deus não vai trair o outro, não vai fazer coisa que não vai fazer coisas contra si, contra as outras pessoas. É o próprio amor de Deus. Então o diabo não pode destruir. Não vale a pena, queridos. Isso é qualidade de vida. Tá? Nós temos segurança. Então é por isso que nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. O endereço do Espírito Santo aqui na Terra é o seu coração. Ele habita aí. E o que você está deixando ele fazer? O próprio Deus habita em você e você fica falando, Deus, onde você está? Está dentro de você. Valeu? Amém. Então, toda a glória. Acho que já vamos, então, né? Acabar? Já podia ser, né, gente? Mas isso é só uma introdução. Tá? As minhas introduções são longas, desculpa. Então, esse livro do Kent Hagin, falando sobre o nome de Jesus, gente, isso aqui é um clássico. Vale a pena você ler, porque ele vai falar na palavra de Deus o que é o nome de Jesus. O poder que está neste nome. Ele vai mostrar na Bíblia toda. Por que este nome, Jesus, que tem poder, né, e que nós somos submissos a ele, e que ele deu este nome também para nós, para usarmos como autoridade sobre todo o mal. Então, por que que a gente fala em nome de Jesus, né, e todo o mal sai e obedece? Então, isso é um estudo, tá? Muito bom. Esse daqui da Marilyn Hick, esses livros são para estudo, mas nenhum livro substitui a Bíblia, tá? Aperfeiçoando Sua Personalidade, da Marilyn Hick. Então, ela vai falar que é maravilhoso como Deus, ele age para que a nossa... dentro da nossa personalidade, ele vai agir na nossa vida e ele vai... como é que eu diria? Ele vai deixar essa personalidade dentro da visão de Deus. Ele vai lapidar isso para que... nós, dentro da nossa individualidade, porque não tem ninguém igual, tá certo? Moisés não foi igual Abraão, não foi igual Sansão, pessoas que tiveram força, poder de Deus, tá? Mas, então, dentro da personalidade de cada um, que a gente vai buscando a santificação, nós somos pessoas únicas. Então, é isso que ela vai tratar. E ela vai fazer uma comparação da reconstrução dos muros de Jerusalém, lá em Neemias. É bárbaro, é muito bom. Como que foi necessário fazer aquela reconstrução. E assim é todo o nosso caráter. Tá? E é bom isso a gente saber que nós temos que entrar numa condição de transformação da mente. Viu? A gente não aceitei Jesus, vou para a igreja e fico nisso. Você tem que ser transformado para você andar nesse lugar com Deus. Não é demais? Muito bom. E nós aqui nessa igreja estamos ensinando. Tá? Essa igreja nossa, Deus... quis que fosse de uma maneira para ensinar as pessoas para elas crescerem espiritualmente. Você não acha isso bárbaro? Não, eu acho o máximo. Porque não é para ninguém ficar no nível de bebê. Porque ninguém é bebê. Bebê foi na hora que você aceitou Jesus. Bebê foi no dia que você nasceu. Depois você começou a crescer, crescer, crescer. Ficou adulto. Então a vida espiritual é a mesma coisa. Não é para nós ficarmos bebê a vida inteira, porque daí o diabo leva vantagem, Deus não vai fazer nada. Então isso é um engano do diabo. Então, a nossa igreja é para ensinar a crescer espiritualmente. E esse da Joyce Meyer é: não ande ansioso por coisa alguma. Preocupação, blá, blá, blá, aquelas coisas todas, né? Medo, será que isso, será que aquilo? Então, ela vai, dentro da palavra de Deus, ela vai mostrar que nós podemos confiar plenamente nesse Deus, que nos guarda, que nos protege, desde que estejamos debaixo da palavra. Então, o Espírito Santo entra aí também, para nos ensinar a não sermos ansiosos. Porque pessoas ansiosas não recebem bênção. Por quê? A ansiedade não tem confiança em Deus. A ansiedade vai e resolve, não resolve nada. Então, deixa Deus de lado. Então, a paz, ela faz com que eu confie. Quando eu tenho paz, é porque eu confiei em Deus. E se eu confiei em Deus, eu estou entrando num lugar de fé, onde vai vir o milagre. É por aí. Todos nós temos que ter paz. Não, Deus está agindo, eu não vou me preocupar, vou deitar, vou dormir, porque ele diz que não dorme nem cochila, porque ele me guarda. Então, eu vou descansar, ele está agindo nesta situação. Não é demais, gente? É maravilhoso, isso é qualidade de vida. E com isso, a gente pode viver 100 anos. 120, no máximo. No máximo. Uhum. Ué, aleluia, né? Deus falou. Ele deu um limite aí, até que Jesus volte. Mas, ah, é demais isso que nós vamos falar hoje. Porque agora nós vamos... não vamos mudar de assunto, vai tudo nessa linha aí. Então, veja. Efésios, vamos começar lá? Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Gente, é maravilhoso você conhecer Deus. É muito bom. Você vai saber por que você está na Terra. O que está acontecendo? Por que que a economia está assim? Por que que está acontecendo isso e aquilo? Por quê? É o máximo você saber tudo da sua vida e das coisas que estão acontecendo no planeta. Não é bom, não? Gente, eu acho que isso é segurança. Isso é qualidade de vida. Ser ignorante é péssimo nessa área. Porque você fica à mercê do diabo. Tá? E Deus não pode fazer nada. Então veja lá, Efésios capítulo 1, versículo 17. Diz assim, para que o Deus de nosso... Acharam, né, gente? Efésios é um livro bem conhecido na Bíblia. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Ele é o Pai da glória. Deus Pai. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Ele está dizendo aqui que é para nós recebermos de Deus o espírito de revelação. Sabedoria e conhecimento de quem, gente? De Deus. Eu preciso ter revelação, entendimento de quem Deus é. Se você não tiver isso, por isso que você está vindo aqui nessa igreja, para você aprender e para você andar no plano de Deus com toda a sabedoria, revelação e para você ser muita coisa aqui nessa terra. Tá? Para não deixar barato, por lado. E daí, versículo 18. Então, esse Deus que é Pai de Cristo Jesus nosso Senhor, que é o Pai da glória, que é para Ele nos dar revelação, como? Iluminando os olhos do vosso coração, ou seja, da mente. Esse coração aqui é mente, entendimento. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança no santo. Gente, peraí, vamos entender isso, peraí, isso é máximo. Para você entender, para você saber... Qual a riqueza da glória, a riqueza, além de rico, é glorioso. A riqueza da glória, da sua herança. Bom, você não está sabendo que você tem uma herança? O que você está fazendo com a sua herança? Nada. A sua herança não é para você usar no céu, filho, é para você usar aqui. É para você usar agora, não é demais isso? Então, mas para isso você precisa ter um entendimento. A revelação que Deus dá faz com que você entenda. Abre assim, nossa, eu já sei. Tipo, olha, vamos dizer que você nunca tenha tomado sorvete com aquela cobertura de chocolate que faz um cracked. Sabe aquela coisa assim, que eles põem lá dentro e depois... Ai, gente, aquilo é bom. Aquilo lá, nossa, e depois até tem uma caldinha ainda. Olha, vamos dizer que você nunca tenha tomado. Eu falo, gente, isso é ótimo. Você, diz que é uma delícia, né? Não sei, diz que é. Tudo bem ficar por isso, mas aí um dia você vai e vai tomar sorvete com essa calda, crack, e com essa casquinha, que faz crack e uma calda e dentro do sorvete. Meu Deus, isso é o máximo! Você experimentou, você entendeu. Amém? É isso que ele está falando. No versículo 18, iluminando os vossos corações, iluminando os olhos dos vossos corações, da sua mente, para que você possa entender, para que você tenha esperança que existe um chamado para você dentro de uma herança, com riqueza, em glória. Você não entendeu isso ainda, porque não teve revelação. Tá ok? Então, nós precisamos... do Espírito Santo, para Ele nos ajudar. Por isso que a gente ora em línguas bastante. Gente, eu sou um testemunho vivo disso. Eu comecei a orar há muito tempo atrás em línguas. Até o dia que a minha vida foi tomando o rumo de Deus. Sabe por quê? Na porta da sua vida estão todas as bênçãos de Deus para você e você não faz ideia. Mas são bênçãos gloriosas, não só para o seu chamado, mas para a sua vida em si. E alguém desesperado me procura, dizendo, olha, eu estou com doença, eu estou com isso, eu estou com aquilo, e eu dependo agora das pessoas, e eu não tenho dinheiro, e custa caro o remédio, e não sei o que, é melhor eu morrer. Que pena que a pessoa é tão ignorante, não tem revelação da palavra de Deus. Mas se você começar a orar em línguas hoje, começar a ler a palavra de Deus, você pode começar a ler Efésios. 15 minutos, todos os dias. A primeira parte de Efésios era dividida em duas partes. São só 5 capítulos. A primeira parte vai falar da vida velha nossa, do homem velho. A segunda parte vai falar de tudo que nós somos em Cristo Jesus. E como é que tem que ser. É demais. Mas você pode ler 1 João. Se você for lendo todos os dias, você vai começar a entrar num lugar onde você vai começar a entender a palavra. Porque, querido, saber a Bíblia, todo mundo pode ler, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Leu, mas não mudou vida nenhuma porque não teve entendimento. Que entendimento? Revelação. Do que Deus está falando ali. Ok, queridos? Então é isso que Deus quer. Que você chegue neste lugar para Ele te dar estas bênçãos gloriosas que pertencem à sua herança como filho de Deus. Não é o máximo? Então vamos ver um exemplo disso, do porquê que as pessoas no corpo de Cristo não recebem as coisas de Deus. Mas, antes disso, se todo mundo tivesse aqui lápis e papel, eu ia pedir assim, num minuto só era o suficiente, escreva aí 5 coisas que Deus mandou você fazer. 5 coisas que você já, dentro dessas 5, quais que você já está fazendo? Que é a visão, o desejo dele. Ou pode ser duas. Uma, então. Você teria? Uma, duas. Ou então, Deus falou, mas não acontece. Ainda nada aconteceu. Você saberia o porquê que ainda não aconteceu? Por que que você não chegou lá? Ou por que que nada mudou se ele falou? Você não acha bom você aprender isso, querido? E o Brasil inteiro vai aprender isso. Porque isso vai para a internet. Por que que você não sabe o que Deus quer de você? Da sua vida? Por que que você não chegou lá ainda? E quais são as 5 coisas? Eu poderia falar agora as 5 coisas que Deus quer que eu faça. A primeira coisa é continuar com as conferências 3 vezes por ano com o pastor Dave Robertson. A segunda coisa é ir para o Japão para essa mensagem. Ser ensinada lá, levando o pastor Dave lá. Isso faz parte da minha vida, do meu ministério. E se vocês estão dentro dessa igreja, vocês estão junto nessa. Terceira coisa é para eu ensinar o Brasil inteiro. É para eu levar essa mensagem para lá. Eu não fui na igreja do pastor Dave passear por 12 anos seguidos. 3 vezes por ano. Eu não fui lá para ficar sentada na igreja. Eu fui lá para aprender e para chegar aqui onde eu estou, onde mais ele quer que eu esteja. E eu louvo a Deus todos os dias porque ele mandou eu fazer isso. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu enfrentei muitas situações e foi muito difícil eu aprender. Mas eu aprendi. Porque ele me mandou, eu não podia dizer para o meu Deus, não. Azar de quem fala para Deus, não. Não vai ser nada. É para eu ajudar o Japão também. Deus quer também que eu faça isso. E mais uma coisa que Deus me chamou é para eu louvá-lo com o violão para ele curar os corações. E já está tudo sendo feito. Aleluia. É, aleluia. Mas por que que eu sei isso tudo, gente? Porque faz 30 anos que eu oro em línguas. Faz 30 anos que eu busco Deus. Mas faz só 10 anos que o pastor Dave só, né, queridos? Vamos deixar por só. Só faz 10 anos que o pastor Dave está vindo aqui comigo. Ok? Só 10 aninhos. Parece que foi um ano só. Eu cresci pra caramba, meu. Eu estou enxergando coisas que eu não tinha condição de enxergar. Mas não é porque ele veio aqui que eu sentei na rede, né? Fui tomar aguinha de coco debaixo do coqueiro. Ele veio aqui, eu fui me entregar mais para Deus. Espera aí, Deus, mas está muito pouco só isso que você quer? Está maneiro, fácil, porque ele que mandou. Eu me submeti, ele fez. Mas aí Deus não fala tudo. Ele não mostra o mapa todo assim que você cai dura. Ah, não, isso não. Ah, por favor, e traduzir. Pastor Dave no Japão, isso, mas nem que. Mas acontece que o cerco fechou, não tinha ninguém. E eu sentei, né? Eu sentei na rede com a aguinha de coco, sinceramente. Sentei e falei, ah, não vai, não vai, não vai. Eu, a minha parte, já fiz, né? Tá tudo aí, organizado. Não tem quem vai traduzir. Mandei e-mail lá, blim, blim, blim, blim, blim. Não tem quem traduz. Desde aí vocês arrumam, senão vai ficar complicado. Nem vai ter conferência. Nisso que eu... Ele, ai, meu Deus, mas eu vou ver. Há de ter alguém. Há de ter, há de ter. Eu, há de ter mesmo, vem lá. Porque aqui não tem. E aí, bem assim, gente, bebendo aguinha de coco. Que delícia. Mas, ó, candorobocochela, Maria... Bebendo a vinha de coco. Ai, Jesus, te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Glória ao Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Lendo Bíblia e tudo mais. Isso, Deus falou assim, ué, é você que vai traduzir. Você não entendeu ainda? Mas tão simples assim. Eu, ah, eu? Tá bom, Senhor, pois não. Mandei e-mail, sou eu, viu? Vou traduzir. O pastor, nossa, isso é demais, hein? Sabe aquele negócio? Canta, subia e chupa cana? Ué, não tem ninguém que faz, querido. E a obra não vai parar? E aquele povo não vai conhecer isso que você está conhecendo? Se eu posso chegar lá? Deus me deu a força e a coragem. Então, mais essa ainda. Traduziu o pastor no Japão. Isso não, mas nem me vem. Nem me vem com essa história de ainda traduzir. Ah, isso eu não vou fazer. Jamais. Não tem jamais para Deus. Vê lá Jeremias. Gente, eu estou falando isso não é para me exaltar, pelo amor de Deus. Isso é testemunho. Para você sair de onde você está e chegar lá onde Deus quer. Nunca é tarde. É sempre tempo. Depende o quanto você se entrega a Deus. Então veja Jeremias capítulo 1. Hoje nós só estamos no capítulo 1, né, queridos? Então, capítulo 1 de Jeremias, versículo 4. É demais isso, atenção. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus chamou lá Jeremias e falou isso para ele. Então, Jeremias falou: ah, Senhor Deus, eis que não sei nem falar, porque não passo de uma criança. O que ele quis dizer? Ah, Deus, faz favor, vai. Eu não sei, eu não consigo, eu não vou, não me vem com essa ideia tua. Eu estava nesse caminho aí antes. Eu andei nesse caminho. Mas um dia eu recebi uma unção, uma oração lá na igreja do pastor. Mas nem sei quanta gente tinha lá, porque a igreja dele... é imensa e faz uma linha assim na volta toda, porque quando termina a conferência ele vai orar para todo mundo, dá para ir acabar rápido. E eu estava lá e quando eu cheguei lá, quando o pastor chegou, gente, foi um vento forte de Deus, ele falou assim, nunca mais diga não posso, porque eu estou te dando a condição. O vento me jogou para trás, o poder. Porque eu estava nessa, né? Mas faz tempo, eu que não posso, eu que não sei, lá dentro de mim, né, gente? Mas... não tem esse negócio de não posso. Veja só. Ah, Senhor Deus, versículo 6. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. No 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás a isso. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Então, Deus falou assim, olha, ô Jeremias, eu quero que você se olhe como eu te olho, como eu te vejo. Então, esse é o nosso problema. Nós olhamos as nossas fraquezas, incompetências, limitações, e achamos que não vai acontecer nada. Mas não é assim que Deus nos olha. Veja que Deus tinha um plano para ele. Quando chegou na hora, Deus chamou Jeremias e disse, olha... eu já te vi antes, eu já sabia que você ia existir, e eu já tinha este plano para você. Mas agora que você chegou na condição, você já está no tempo, na hora, eu estou te falando que você é um profeta. Mas, na hora que Deus falou isso para ele, ele tremeu na base, ele disse, eu não sou profeta, eu sou criança, eu não posso, eu não sei. Então, o que isso nos leva? esse ensino nos faz entender que nós somos exatamente aquilo que nós falamos que nós somos. Sabe? A realidade para nós é aquilo que nós falamos. No caso, nesse ponto aqui de Jeremias, ele viu que para ele era o que ele realmente era e o que ele podia era ser só uma criança, um incompetente. Mas Deus não viu isso nele. Deus viu nele toda uma condição de profeta. E Deus ainda falou para ele, olha, e aonde você for exercer o seu chamado que eu te mandar, pode acontecer o que for, qualquer dificuldade que venha na sua vida, versículo 8, não temas diante de ninguém. Vai ter coisa. Deus falou, não temas, porque vão acontecer dificuldades, perseguições, o que seja. Mas Deus falou assim, não temas, porque eu que estou te enviando. Eu que estou em você, coloquei a minha condição em você. Então você não precisa temer. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, quando Deus coloca em nós essa condição do chamado dele, da visão, do que ele vê em nós, nós podemos ficar firme, porque ele vai estar conosco sempre. Por isso que nós precisamos ficar debaixo da visão de Deus, da oração e fazer o que ele está mandando. Mas nós podemos ver isso na vida particular. Eu não sei se eu vou ter tempo de chegar até lá, mas Efésios 6, eu não vou fazer pregação hoje para casais, para marido e mulher, mas ele está ensinando como é o relacionamento de um marido com uma esposa. E o que cada um é, interfere se não for dentro da visão de Deus para a separação. Mas nós precisamos entender isso melhor e vamos lá para Lucas 6, antes de eu chegar lá em Efésios. Para você entender, eu estava querendo adiantar, mas o Espírito Santo disse que não, vem, vai aqui, esse primeiro. Lucas 6, veja lá, Lucas 6, 45. Veja lá. Isso, achou? Lucas 6, 45, Jesus falando. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está em abundância dentro do coração. Cheio quer dizer abundância, transbordando. Então veja, o que, que estava no coração de Jeremias? Esta abundância de que ele não podia. Porque esta era a realidade dele. Então, o que, que é que nos faz fracassados e não vermos as bênçãos de Deus? Porque nós temos dentro de nós uma realidade que não é compatível à realidade de Deus. E Deus chama isso de fé. Estão me acompanhando? Para ele, para Jeremias, o que era mais real era, tipo, não posso, não sei e sou criança. Isso era mais real para ele do que a própria palavra que Deus deu para ele. Assim, a igreja está cheia dos cristãos que mais tem dentro de si. O que é mais real para eles é o problema do que o que Deus fala na sua própria palavra. Por isso que nunca chega lá no sucesso. Por isso que nunca chega lá onde estão as bênçãos. Então, esta abundância aqui, é dela que vem o que nós somos. No que nós estamos crendo. No que nós estamos vivendo hoje, a realidade da sua vida é de acordo com a abundância do que está dentro do seu coração. E se o que para você é mais real é essa vidinha que você tem, é porque você não crê na palavra de Deus. Igual Jeremias. Ele disse, eu não posso. Ele falou, mas você é um profeta. Você imagina Jeremias chegando, vamos dizer, para a esposa dele? Ô, querida, Deus falou que a partir de agora eu sou um profeta. Ô, Jeremias, por favor, né? Profeta? Ah, vai para lá com essa. Da onde que você é profeta? Você é tão tímido, calado, desse jeito. Da onde que você é profeta? Ele disse, Deus falou. Quando ele recebeu essa condição e creu, ele passou a ser o profeta. Deus falou que você é alguma coisa no corpo de Cristo. Deus falou que você é algo no reino. Deus falou que você, a você, pertence uma herança de Deus. Mas essa herança não é para usar no céu, é para usar aqui na terra. Vocês estão me acompanhando? Por isso que nós temos que crescer. Lembra, Efésios, que nós precisamos ter iluminado os olhos do nosso entendimento. Esta iluminação vem para as trevas do que, para a minha realidade, não é a palavra de Deus. Que eu não vejo a vitória nos meus problemas. Estão me acompanhando? Por quê? Porque a luz não entrou lá ainda. Eu não tive o entendimento da palavra, do que Deus é, do que Ele quer. Do que eu sou, o que é para ser. Eu estou ainda igual Jeremias, quando Deus falou, você é um profeta. Ele disse, ah não, Senhor, eu sou criança. O dia que ele parou de falar que ele é uma criança, ele se tornou um profeta. Porque Deus viu ele, profeta. Vocês estão me acompanhando? E assim é. O dia que eu comecei a tocar violão escondido lá no canto, o negócio é aqui, eu fiquei tocando lá. Deus falou, mas não é louca pra você tocar, é pra tocar aqui. Deus vai lá com o seu violão, ah, eu não vou não, não sei. Eu não vou passar ridículo, mas tem toda a minha história, né, que vocês sabem, né? Eu não vou repetir agora. Eu não vou, blá, blá, blá. Deus falou, vai, porque é o meu espírito que vai tocar através de você, não é você. Mas, gente, não é de um dia para o outro. Até que nós sejamos transformados. Mas aonde? Na mente. Conforme diz Romanos 12, versículo 2. Até que a nossa mente seja transformada. Então, esse coração que está abundante de coisas, é de lá que sai tudo o que está acontecendo nas nossas vidas. Vocês estão me acompanhando? Então tem todo um porquê, queridos. Não aconteceu nada por acaso. Mas o diabo não quer que você aprenda isso. Porque se você aprender, você sai da mão dele e você vai entrar na herança que te compete. A sua mente vai ser transformada, você vai, ó, de vento em popa. Porque você vai resistir ao diabo com a sua fé santíssima. E ele é obrigadíssimo a te largar e fugir. Assim diz a palavra. Mas enquanto você não sabe. Então, queridos, com esta abundância do coração, disso que está cheio, nós podemos parar tudo o que vem contra a nossa vida. Não é demais isso? Porque você exerce uma autoridade no nome de Jesus sobre todo o poder das trevas. Isso é mentira. O diabo é que está te enganando, usando a tua mente, o teu pensamento errado. Então você tem que começar a ler a Bíblia para você saber quem você é em Cristo Jesus. Onde você parou, onde você está empacado. Em que lugar que a tua mente está empacada, que não vem milagre, que você não muda, que a situação não resolve. Porque o seu coração está cheio da tua realidade, daquilo que você, que é mais real para você. É o teu fracasso, o teu problema. Porque você confessa sem parar. Porque você profetiza sem parar o teu fracasso. Porque o diabo isso, que ele fez isso, que eu fiz aquilo, que ele fez aquilo, que ele fez aquilo. Em vez de você falar o que Deus falou para você ser, você vai ser o que Deus falou que você vai ser se você falar, se você profetizar. Porque Jeremias começou a profetizar para ele que ele era um profeta. Ele mesmo. Ele era um profeta, ele aceitou e ele foi. O que Deus falou. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo passo a passo? Então, glória a Deus. Vamos lá, vamos ver um exemplo. João 11. João, Evangelho. Ó, versículo 1. Vou ler rapidinho, porque a gente precisa ver toda a história. Estão me acompanhando, queridos? É o máximo se você souber quem você é em Cristo Jesus. Não é só para você chegar e ser participando de uma igreja sem saber o que está rolando. Tem que conhecer tudo o que Deus é e quem você é. Dá uma banana para aquele que está contra você. Olha só, versículo 11, versículo 1 do Evangelho de João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele não foi na hora. No 7, depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Já tinha passado 2 dias, ok? Do dia que foi pedido. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, nesta hora ele já sabia tudo, Jesus. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus viu que eles não entenderam nada. Lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ô, amigos, Lázaro morreu. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, mas ele se apavorou. Não, claro. Por quê? Porque o que era mais real para ele era a ressurreição e a vida. Mas para essa turma aqui, o que era mais real para eles era a morte. Então eles ficaram na morte. Vocês estão me acompanhando? O que é mais real para nós é o que permanece. Se você quiser que eu simplifique naquilo que você crê. O que você crê mais é o que permanece na sua vida. Então, será que você não está precisando de mudança de vida, não? Claro que está. Ai, ai. Então, 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Vamos lá. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Olha aqui a mente. A mente do que é mais real para os discípulos. Está confirmado? Vamos morrer, gente. Morrer, morrer. Em vez de crer que era possível viver. Estão me acompanhando? Que você tem na sua vida aquilo que você crê. Aquilo que é mais real para você é o que está acontecendo, é o que você está vivendo e vai continuar vivendo. Por isso é bom mudar, hein? É bom mudar para começar a crer na palavra de Deus. Bom, chegando, Jesus encontrou Lázaro, 17. Já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios. Bom, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. No 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A mente dela. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir, Marta, calma. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Veja a realidade dela. No que ela crê, vocês estão acompanhando? No último dia, quer dizer, no dia do Senhor, quer dizer, ele está lá já, cheirando mal no túmulo. 25, disse Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda, que morra, viverá. O que é mais real para mim é vida e ressurreição, Marta. Não tem nada a ver com morte. E daí que ele morreu? Vamos lá. Cadê Lázaro? Onde vocês enterraram ele? Me leva lá agora. Aonde ele está enterrado? Aonde foi que vocês enterraram Lázaro? Veja a condição de Jesus. Ele nos deu essa condição. Mas nós ainda estamos naquela condição do homem velho, que não tinha o espírito recriado. que nós não tínhamos nascido de novo, nós ainda estamos parados num lugar aonde nós não cremos que milagres aconteçam. Porque nós precisamos de transformação. Estão me acompanhando? Então, vê lá. Então, o bando inteiro, todo mundo era assim, no 39. Então, Jesus falou assim, ó, vamos lá, cadê onde ele está? Onde ele está sepultado? Cadê? Onde é o túmulo? Ai, Jesus. Já faz 4 dias, não interessa. Vamos lá, onde é? Aí foram. Chegou lá e falou assim, ó, ei, move a pedra, tira a pedra. Mas, Senhor, ele já cheira mal, faz 4 dias. Tira a pedra. Veja como que era a realidade para eles. E isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com as dificuldades que nos vêm e a nossa mente retruca e não quer. Porque nós não passamos o tempo suficiente. Não estamos profetizando o que Deus falou para a nossa vida. Cura. Se nós temos enfermidade, se ela vem para nós, ela não pode ficar lá e instalar. Nós temos que ser igual a Jesus. Eu sou o templo de Deus e aqui você não vai ficar. Doença, você vai sair daqui agora. O Deus vivo habita dentro de mim e não é a doença que vai ficar aqui. Eu sou o templo de Deus e não da doença. Por isso eu digo em nome de Jesus que eu sou curado. Vocês estão me acompanhando? Eu sou equilibrado, eu tenho paz. O Senhor disse, receba a minha paz, eu vos dou a minha paz. Eu recebo a paz, Jesus, eu tenho paz, eu não ando em tormento. Por que que as pessoas não dormem à noite? Porque elas são atormentadas pelo medo. Então, esta é a realidade. É no que as pessoas creem mais, dão mais importância. O que é mais real é o quê? É o medo, é o tormento. Por isso não dorme à noite. Estão me acompanhando? Porque Deus falou, você pode dormir porque eu vou ficar acordado. Mas eu não creio, essa não é a realidade na minha vida. Eu fico acordado porque eu tenho medo, eu sou atormentada, as minhas emoções estão desequilibradas. Estão me acompanhando? Mas Jesus disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, receba a minha paz, pode dormir porque eu vou ficar acordado para te cuidar. O que você acha? Ué, você não está profetizando. Você não está falando. A sua realidade é outra. É tormento a sua realidade. É medo. Então Deus não pode fazer nada. Uhul. Não, é muito bom eu saber isso. Então ele vai lá, tira essa pedra, Jesus falou. Vai lá. Tira a pedra. Tudo bem, tá? Por fim, depois dele repetir, tiraram a pedra. E ele disse, Lázaro, sai! Lázaro saiu com aquela roupa que morto usava naquela época. Morto usava uma roupa, tudo enrolado. Ele disse, desata ele, arranca essa roupa aí de morto, que ele está vivo. Vai embora, leva ele embora e dá comida para ele. Ele viveu. Isso foi tranquilo para Jesus, porque isso é o que é mais real nele. Você está compreendendo? Você está por fora do que Deus é. Não é bom saber isso? Ah, mas é lógico. Eu estou por fora de Deus. Eu aceitei Jesus, mas estou por fora. Eu só frequento a igreja. Eu não sei nada, não vivo nada e quero que Deus faça as coisas para mim. Mas isso não vai acontecer assim. Veja lá Jeremias 29. Vamos voltar para lá. Jeremias 29, 11. Eu acho isso o máximo. Glória a Deus, gente. Vou ficar lá tomando coquinho gelado na rede. E o diabo tirando proveito da minha vida. E os anos passando, eu não vou ser nada. E aliás, eu não vou ser nada eternamente. É um engano do diabo ou não? Uxi. 29, 11. Olha só, gente. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Por isso que quando nós confiamos em Deus, que a gente está confessando a palavra, eu estou falando profetizar, porque nós estamos usando o profeta Jeremias. Mas nós podemos usar, confessar a palavra. Você entende por que que você tem que ficar blá, blá, blá, blá, blá, blá? É que nem um martelo a confissão da palavra, até que esta palavra mude. Esse concreto que está na tua mente. Para o diabo sair, não te dominar mais. Para você ser uma pessoa onde Deus domina você. aonde você domina o diabo. Estão me acompanhando? E tem mais, se Deus está falando que ele tem pensamentos de paz, por que que eu não tenho paz? Eu não durmo, porque eu não tenho paz. Porque eu tenho medo, eu sou atormentada, problemas antigos. E daí? Você não sabe de uma coisa? Que quando Deus mandou o dilúvio, e quando acabou o dilúvio, ele não fez um sinal no céu? E falou assim, jurou. Ele disse, olha, nunca mais eu vou destruir a terra com água. Acabou, Deus falou. A próxima vez vai ser fogo. Ele falou isso, está escrito na Bíblia. Acabou. O seu passado acabou. Você tem que entender isso. Não interessa se a sua mãe sofreu, se você sofreu, se seu pai, se quem foi, se foi quem. Acabou o seu passado. Igual o dilúvio, passou, acabou. Você entende que você tem que mudar. Quem tem que mudar é você, o seu pensamento. E Deus falou, acabou. Eu não quero saber, acabou, ponto final. O dia que você aceitou Jesus, acabou. Não é mais para as coisas do passado dominarem você. Isso é uma vergonha. Para uma pessoa que aceitou Jesus Cristo, que morreu na cruz, derramou seu próprio sangue, foi para o inferno, ficou lá 3 dias morto, espiritualmente, separado do Pai, junto com o diabo. E o Espírito Santo ressuscitou ele de lá. Ele passou por isso para você não viver mais o seu passado. Não interessa o seu passado que foi ontem. O que aconteceu ontem com a sua vida não volta mais. Acabou. Tira isso da sua vida. Estão me acompanhando? Não é demais isso? Você não é mais porque você não quer. Você não se mexe. A sua realidade é outra, não é a palavra de Deus. Por isso que caberia aqui agora, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 5, que as fortalezas que estão dentro de mim, no meu pensamento, que vão contra todo o pensamento de Cristo. É isso aí, você entendeu? Deus está falando que eu sou sarada, eu estou cheia de doença. E por que que eu estou cheia de doença e não sou sarada? Porque eu confesso a minha doença o dia inteiro. Eu sou doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou assim. O médico falou, eu sou assado. Eu sou... É isso que você vai ter até o fim. E você pode vir aqui na linha, depois de confessar todas essas porcarias. Tá bom, eu vou orar para você. Não vai acontecer. Não vai acontecer nada se você está confessando o contrário. Tá compreendendo? E por que é que Deus não faz? Porque você não fala o que ele diz de você. Se Jeremias não tivesse mudado a confissão dele conforme Deus ensinou para ele, ele não queria ser o profeta que Deus falou que era para ele ser, que já tinha dado a condição dele. Deus fica lá assim, soberanamente no trono dele e não vai fazer nada na sua vida se você não fizer o que ele disse que você é. A sua parte é confessar, ora em línguas. Eu já sou liberta. O Senhor já me livrou de todo mal. Eu não te aceito, diabo, sai daqui agora. Eu não vou falar que foi no primeiro dia que eu fiz isso que o diabo saiu fora. E que ele me ouviu, ah, tá bom, Ana Maria, eu não volto mais. Que o quê? Ele foi, chamou mais um monte. Deus veio ver se ele me pegava. Eu não quero. Sai daqui, eu não tenho medo, some. Em nome de Jesus, eu sou liberta. O Senhor está comigo. Estão me acompanhando? Está valendo isso? Uau, gente, vocês estão tão quietinhos. Vocês estão com medo de mim? Não, né, querido? Uai, Jesus é bom. Então, isso tudo tem a ver? Então, queridos, veja só a oração errada. Oração errada. Acaba com as bênçãos. Deus não vai responder nada. Primeiro, você fala um bando de coisa. Você dá ibope pro diabo exaltando ele, né? Ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo. Isso, continua, porque ele vai, viu que deu certo. Que bom, ela aceitou que eu estou fazendo isso aqui. E depois, Deus, ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada. Vocês me acompanharam até aqui? Põe a mão na massa, meu. Mão no arado. Nada de olhar. É fácil pôr a mão no arado? Coitado do burrinho, hein? Que puxa aquele arado. Fala lá. Oxa, para arar aquela terra é fácil? Gente, que trabalho árduo. É por isso que Deus falou, põe a mão no arado e não olha para trás. Vai trabalhar, meu. Trabalhar no seu crescimento espiritual. Para você entender a palavra de Deus. Nós estamos aqui trazendo ensinos para você entender. Só que tem muita gente que não aceita essa mensagem. E eu vou mostrar um pouco. Vê lá, Marcos 11. Marcos 11. Glória a Deus. Oh, isso vale, porque se alguém, se uma pessoa aceitar isso daqui e começar a fazer, já vai ser uma pessoa a mais, né? Que vai ver a glória de Deus, vai ajudar os outros. Porque quando você está dominando as trevas, você pode ajudar os outros. Isso não é o máximo? O objetivo é esse. Glória a Deus. Olha lá, Marcos 11, versículo 22, 23, Jesus falou assim, tende fé em Deus. Ok? Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Tem muita gente que não crê nesta mensagem. E vamos ver quem crê aqui, porque daqui 3 meses nós vamos ver a tua vida. Porque Deus não mente. Deus mente? Ele mesmo falou que é impossível ele mentir. Se você começar a falar o que Deus é, blá, blá, blá, blá, blá, muito tempo na sua vida, te garanto que esse monte que está aí, esse problema vai sair. Para de dar ibope para o teu problema. Você não vai, tipo, não é assim, tipo, ah, o meu problema está aí, mas, sabe, eu estou com essa dor aqui, mas eu fico andando com a dor. Não, que essa dor não vai ficar aqui, eu não vou ficar com dor. Aqui não é lugar de você ficar, diabo. Você vai sair, porque eu não quero. Pela chave, Jesus, já fui curado pela chave. E assim por diante. Ai, não tenho emprego. Aqui não tem emprego. Eu tenho emprego, eu chamo emprego que vem para mim agora. Em nome de Jesus, que ele é meu provedor. E assim por diante. Vocês estão me acompanhando? Porque às vezes a pessoa entra num comodismo pensando que é fé e não é. Fé é você falar o que Deus falou para você, é profetizar. Então, aí você vai mostrar o que é mais real na sua vida. Porque você vive da abundância do seu coração. Não é demais isso? Ah, peraí, você quer ficar lá desse tamanho? Que bobagem, você pode, ó... crescer, gente, sair de onde você está, ter paz, ter alegria, ter toda a segurança que Deus dá. Ele não nos jogou aqui nesse mundo para ficar aqui, sabe assim, ó, órfãos. Ele falou, vocês não são órfãos. O Consolador virá, ele vai estar aí com você, lembrando tudo, trazendo poder, ensinando. E para você ter relacionamento com o Pai. E tudo que você falar no meu nome vai ser feito. Aí a pessoa pega e me liga e diz, olha, mas eu falei em nome de Jesus, Ana Maria, não aconteceu nada. Ô amiga, não é mágica? Mágica? Cadê a varinha? Traz aí. Pim, bum. Em nome de Jesus. Ah, tá vendo muito filme na TV. Da Dini é um gênio. Não vai acontecer, querido. Mas se você não começar a treinar, falar a palavra, profetizar, e diabo sai daqui em nome de Jesus. Ele vai estourar o teto, ele faz cada coisa para mostrar que ele está presente. Eu sei que você está aqui, mas você vai sair. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Enfrenta ele. Porque quem está tremendo é ele. Ele vem pôr na nossa mente medo, mas nós temos que crer. Falando, a minha confiança está no Senhor que criou o céu e a terra. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é meu guarda, ele me sustenta, ele está comigo, ele me livra de todo mal. Ele é o meu provedor, ele me guarda, ele me dá paz. O que você faz? Você tem que orar. Se você lê Bíblia, você aprende rapidinho. E se você não sabe, escreve e vai lendo. Na décima vez, você já vai saber falar. Quando enrolar a cabeça, lê de novo. Porque as trevas vão sair da sua mente. Valeu? Nós pertencemos a um reino e nós temos que viver de acordo com esse reino. Porque o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, Cristo Jesus. E agora nós pertencemos a este reino que é de Deus. Então nós temos que viver de acordo com o reino de Deus e não com o império das trevas. Cabeça, Vai ler Bíblia, vai falar. Vai dar aula para você mesmo de Bíblia, é isso que você precisa. O pessoal fica aí, escolinha de Bíblia. Ah, me dá até uma aflição quando eu ouço isso. Mas não vou falar nada, né? Porque eu não tenho nada com isso. Mas já fica a dica. Escolinha de Bíblia, quem que está lá falando de Bíblia para você? Teologia não traz fé para ninguém, amigo. Teologia é matemática. E matemática não é a de Deus. Porque 5 e 2 dá para 5 mil pessoas, mais mulheres, ainda sobram 12 cestos cheios. O que, que é isso? Então essa matemática aqui não serve, nem a física daqui não serve. Não serve porque Jesus andou sobre as águas. Tá valendo? É, não me envia nesses negócios, escolinha bíblica, aquele... É, porque agora eu quero saber mais. Então nós vamos fazer um grupinho. Ah, grupinho de quê? Vai orar em línguas, é Bíblia que você está precisando. E ouça essas pregações aqui, esses ensinos, que você vai chegar bem logo lá onde você precisa. É isso que você está precisando. Em nome de Jesus. Ah, daí outro dia eu encontrei com uma pessoa. Ana Maria, tudo bem? Tudo bom? Ah, como que é o nome dela mesmo? Ai, meu Deus, na hora. Mas aí Deus vem em auxílio, amém. Aí, nossa, sabe o que é? Eu mudei para cá agora, estou indo numa igreja ali, mas é uma igrejinha pequena tal, porque eu não tenho onde ir. Como não tenho onde ir? Você vem aqui na minha igreja. É lá que eu estou ensinando a verdade. Jesus está lá, e se você quer mudança de vida e segurança para os seus filhos, é nessa igreja da Alameda Amazonas que você tem que ir. Minha amiga, como você teve coragem de falar isso? Eu, coragem? Foi Deus que usou minha boca. Porque precisava tirar ela de um laço de onde ela estava entrando. Eu jamais ia falar isso se Deus não falasse através de mim. E essa é a verdade. Se você quiser sair do laço do diabo, esse é o ensino para você começar a fazer e ser abençoado na tua vida de agora até a todos os séculos da eternidade. Amém. Em nome de Jesus. Valeu, queridos. Toda a glória, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra esta noite. Senhor, que veio nos encorajar, que veio, Senhor, iluminar. Senhor, situações de nossa vida que estavam escondidas nas trevas. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos deu de sabermos que tudo depende de nós agora. Que existe um compromisso nosso com relação a Deus e a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque aí você vai fazer tudo. E eu creio, Pai, que a tua graça foi liberada abundantemente nessa tarde, para que todos sejam fortalecidos, para te buscarem, para terem força de estarem na tua presença, para receberem de ti o que precisam, em nome de Jesus.